A rotina é hipnótica, o trânsito é caótico. A vida aqui no centro me parece um pouco estática. Muitos são hipócritas, os fins são meio lógicos. Alguns vão nos deixando de maneiras trágicas. Pessoas melancólicas, escravas dos relógios. Falta teoria e sobra pouca prática. Tantos vão tentando fugir da luta. Certos são aqueles que só mudam de conduta quando percebem estar indo de encontro ao deslize. Mesmo que na tempestade se mantém firmes. Já ouvi demais, relax, take it easy. O povo esquece que a vida não é filme. Real TV aberta que só vive em reprise. Alternam-se os tons, mas não trocam os timbres. Quem segue nessa onda vai junto com a crise. Quem segue contra a correnteza, joga no meu time. Realidade, pra quem não sabe, é pra quem vive de verdade. Nesse mundo de mentira, quem é de verdade? Qual a sua realidade? Realidade, pra quem não sabe, é pra quem vive de verdade. Nesse mundo de mentira, quem é de verdade? Qual a sua realidade? As belezas são efêmeras, o mal é corriqueiro. Se discutem os problemas, esquecem-se soluções. Quem já tem grana ganha mais dinheiro. Democracia falida dita o ritmo das nações. Sigo independente, dessa saiu inteiro. É fácil não se entregar, existem tantas opções. Tantos no caminho têm medo e se espantam. Certos são aqueles que caem e se levantam. Porque viver também exige muito de coragem. É bom se espertar então antes que seja tarde. Gravar o nome na história aqui nessa viagem. Não deixar que um sem noção estrague sua mensagem. O mundo te apresenta milhões de oportunidades. Vai de você aproveitar enquanto o coração bate. E mesmo que contra a maior parte da sociedade, viva com intensidade a sua realidade. Realidade, pra quem não sabe, é pra quem